Quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no... Diga adeus e vá-se embora. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Bota ovo amarelinho, bota um...